Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Senhoras e senhores, caros estimados ouvintes, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar o Galo. Emissão esta animada por o mesmo António Força até às 10 horas. Bom dia a todos. Ora, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo vai-vos apresentar folclore, conjuntos típicos e fado. Mais uma vez, bom dia a todos e boa saúde para todos. E para telefonar à vossa rádio, o número de telefone é o seguinte, 0238-43-48-00. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa. Bom dia a todos. Muito bem, portanto, o Galo já cantou, são 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos dar início à primeira parte deste meu programa aqui ao Folclore. E começamos já com uma cana verde. Espero que vós desse lado estejais todos de ótima e feliz saúde. Vamos então escutarem. Ora, muito bem, foi portanto um tema interpretado pelo Rancho Folclórico de Ponta do Lima. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Folclórico de São Martinho da Gandra. E continuamos, desta vez vai ser o Rancho Folclórico da Miadela, com o tema Oh, Laurindinha. Vamos então escutar. Eu tenho ganho, tem pena, são brancos. 96.2. La FM en couleur. Bon plan sortie, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Ay, Ora, muito bem, foi portanto o Rancho Folclórico de Santa Maria de Negrelos com o tema Um Malhão. E agora ficamos com o folclore de Dain. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Thank you.

FM en couleur. En couleur. Agora eu gosto de ti.

já perdi o teu voar naquela terra distante, toda coberta por mar. Pomba branca, já perdi o teu voar naquela terra distante, toda coberta por mar. Pomba branca, já perdi o teu voar naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Ora, assim vai terminar esta terceira parte do meu programa, meus amigos. Já são 9:56, com mais um tema. Vai ser Lucília do Carmo e Fernando Farinha numa pequena desgarrada. Depois viremos então ao adeus. Vamos então escutar. Que fica a dois passos da ribeira, uma casinha que fica a dois passos da ribeira. Três coisas fazem vibrar a alma do sapo finho. Três coisas fazem vibrar a Trindade popular, guitarras, mulheres e vinho. A Trindade popular, guitarras, mulheres e vinho. Foste ao chafariz da bica, roubei tumbais de boi. Foste ao chafariz da bica, roubei-te um beijo depois. A água que tu bebeste matou a sede dos dois. A água que tu bebeste matou a sede dos dois. Os beijos que tu me deste vendi-os todos a peso. Vendi-os todos a peso na rua do esquecimento, no armazém do desprezo. Na rua do esquecimento, no armazém do desprezo. Eu queria ser a ribeira onde o peixe vais comprar. Queria ser a ribeira onde o peixe vais comprar, para te ver a vida inteira, para mim a caminhar, para te ver a vida inteira, para mim a caminhar. Canta-se o fado bairrista, a cor, a vida, a emoção. Canta-se o fado bairrista, a cor, a vida, a emoção. E Portugal, que é fadista, sente-o no seu coração. E Portugal, que é fadista, sente-o no seu coração. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Ora, muito bem, e assim termina, portanto, a emissão Cantar do Galo. Meus amigos, são 10 horas já passadas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Tenho-vos a dizer muito obrigado pela vossa fidelidade e também do bom tempo que passamos aqui juntos. Desse lado, espero que seria a mesma coisa. Eu, deste lado, com vós, não podia ser melhor. Tenho-vos a desejar um domingo cheio de amor, paz e alegria. Sobretudo paz, porque hoje é necessitado paz para toda a gente, não é verdade? E pronto, sem mais, um bom domingo para todos. Talvez até domingo próximo, se Deus quiser, porque hoje nada é incerto. E sem mais, sejam fiéis aqui a todas as emissões passadas nos estudos da Rádio Arco-Íris. E pronto, penso que está tudo dito. Um domingo cheio de sol para vocês poderem ir dar uma volta com os seus familiares, tá? E também para aqueles que estão de parabéns, parabéns pelos todos, não é verdade? Além de não se terem manifestado, mas há sempre maneira de se manifestar perante a sua família. Mais uma vez, um bom domingo a todos e talvez até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, beijinhos para todos.